Às vezes penso que pode ser apenas paranoia. A luz está mais fraca, entrar pela claraboia. Matéria vale mais e vida vale menos. Me pergunto se esse mundo que escolhemos poder descontrolado desorganiza a esperança. Vivemos controlado, assim eles vão à matança. Tudo na mão de um homem que segue o seu motivo. O povo sofre, pois do tudo só sobra o adjetivo. Entre parábolas de várias perspectivas, onde querem fazer azeite sem existir olivas. Energias positivas são cobertas por negativas. Problema enche cabeças como cargas explosivas. O que é feito do princípio básico sumiu. Poluição escorre nas lágrimas do mais belo rio. Barriga vazia, cabeça não pensa. E a consequência é tentar esquivar da chuva de violência. Um poeta desperta dentro de nós, passando alerta em uma só voz. E assim desenvolve a magia. Isso é ritmo e poesia. Um poeta desperta dentro de nós, passando alerta em uma só voz. E assim desenvolve a magia. Isso é ritmo e poesia. Rua ladrilhada como fumo escuro e cinzento. Calçada marcada com muitos que dormem ao relento. Histórias escritas de dor e tanto sofrimento. Muralhas erguidas pra não ver a partir de dentro. Não queremos ver muitos que sofrem no anonimato, onde a vida é vendida ao desbarato. O tempo é desgastado como a sola de um sapato. Não existe conto de fada, nem sonho com estrelato. Em busca da misericórdia, a fé alimenta a pobreza. Rezam todos os dias e não há comida na mesa. O caos em forma de escuridão, pois a luz não está acesa. Demônios invadem tua alma, anjos não há de certeza. Desviando a visão daquele que tenta ver. Na arena solta os leões, não dá pra correr. Amarram nossas mãos, isso não dá pra entender. E mesmo que penses que é livre, eles controlam você. Um poeta desperta dentro de nós, passando alerta em uma só voz. E assim desenvolve a magia. Isso é ritmo e poesia. Um poeta desperta dentro de nós, passando alerta em uma só voz. E assim desenvolve a magia. Isso é ritmo e poesia.